cultura, onde poder me expressar, mas hoje eu fico com rap, porque cantar e cantar. Quando eu passo na praça, vejo amigos dançando, eu paro para olhar, a massa toda falando, é o rap, pode crer, é cultura de rua, crer, é o rap, pode crer, a minha música pode crer, é o rap, pode crer, é cultura de rua, crer, é o rap, pode crer, é minha música. Pode crer. Definitivamente esse é um movimento onde a massa aderiu, seu maior constrangimento, todo mundo fala, todo mundo quer. O rap hoje em dia é ser discípulo da fé. Menores abandonados, eu me digo na rua, eu vi tocar no rádio, a minha música é a sua. Aí surgiu um coral, a massa logo aprendeu, ultimamente total, veja o pique que deu. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional, sim. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional. Só prestar atenção, verá que algo comum é incitante gostar da geração de alguns. Saca de casa noturno, o espetáculo começa, a galera toda se junta pra ver. O que interessa é mais um grupo de rap que vai cantar pra vocês e vamos nesse coral. E já pintou outra vez, já pintou outra vez, já pintou outra vez, já pintou outra vez, já pintou. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional, sim. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional. É o rap, é a cultura de rua, é o rap, rap, a minha música é sua. É o rap, rap, que é cultura de rua, é o rap, rap, a minha música é sua. Onde poder me expressar, mas hoje eu fico com rap, porque cantar é cantar. E quando passo na praça, vejo amigos dançando, eu paro para olhar, a massa toda falando, é o rap, pode crer, é cultura de rua, crer, é o rap, pode crer, a minha música pode é sua, crer, é o rap, pode crer, é cultura de rua, crer, é o rap, pode crer, a minha pode música crer, é sua. Definitivamente esse é um movimento onde a massa aderiu, seu maior constrangimento, todo mundo fala, todo mundo quer. O rap hoje em dia é ser discípulo da fé. Menores abandonados, eu mendigo na rua, ouvi tocar no rádio, a minha música é sua. Aí surgiu um coral, a massa logo aprendeu, ultimamente total, vejo o pique que deu. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional, sim. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional. Só prestar atenção, ver aqui algo em comum é insistente gostar da geração de alguns. Saca de casa noturna, o espetáculo começa, a galera toda se junta pra ver. O que interessa é mais um grupo de rap que vai cantar pra vocês. E vamos nesse coral que já pintou outra vez, já pintou outra vez, já pintou outra vez, já pintou outra vez, já pintou. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional, sim. Vamos minha gente, vamos aderir, batendo pé e pedindo rap nacional. É o rap, rap que é cultura de rua, é o rap, rap, a minha música é sua. É o rap, rap, que é cultura de rua, é o rap, rap, a minha música é sua. É o rap, é cultura de rua, é o rap, a minha música é sua. É o rap, é cultura de rua, é o rap, a minha música é sua. MC Americano e DJ Pete, levando até vocês o melhor do rap nacional.